isso aí, pessoal. Estamos aqui com o programa Pérolas aos Poucos, especial do Jogo Brasil e Argentina. Porque nós achamos, eu acho, né, o Pelé é melhor que o Maradona. Eu quero que o Brasil ganhe hoje, mas nós não temos nada contra os nossos irmãos argentinos. Pelo contrário, eu queria mais integração entre Brasil e Argentina, país legal, povo joia. Tem nada a ver, isso aí é imperialismo que faz a gente querer mal os argentinos. Deixa pro futebol só. Por isso mesmo, em homenagem, nós vamos tocar um som de uma banda argentina, o Sui Generis, do grande Charly García, que é um bom músico argentino. Vocês vão ouvir Sui Generis agora. É, e apesar da gente ter limpado o chão da rádio com a bandeira do Brasil e tocar agora um disco argentino, isso não quer dizer que a gente não vai torcer pro Brasil durante a narração. Então vamos lá, começar aí com o Sui Generis, tocar o lado A. Solo. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. cisne la miraba y en el lago se besaba. Oh, su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno. Y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí. No paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien. É isso aí, pessoal. Esse é o pré-jogo especial Pérolas aos Poucos com Sui Generis, com o disco Confissiones de Inverno. As músicas que rolaram foram Quando Ya me empece a Quedar Solo, Bienvenidos al Tren, Un Hada, Un Cisne, Confessiones de Inverno. E aqui nós estamos com um camarada que vai se apresentar e que viu um show do Charly Garcia, que é o autor de todas as músicas e é o cara mais conhecido da banda Sui Generis. Fale aí, amigo. Opa, e aí, galera, ouvinte aí da Rádio Capivara. É, eu fui nesse show muito doido aí, aconteceu em Cosquín, que é tipo periferia ali da rural de Córdoba, na Argentina. E o Charly Garcia é um velhinho muito louco, tirava as calças pra tocar piano, com as unhas pintadas. O cara mandava muito bem e ele tem umas músicas antigonas que anos 60, assim, representam coisas dos anos 60 do Brasil, muito forte, viés político. O cara é muito tenso, assim. E ele é muito querido na Argentina. Todo mundo conhece ele, todas as gerações, gente nova, gente velha, todo mundo conhece o Charly Garcia, assim. Ele não foi apagado da história como muitos brasileiros, assim, naquela década. Todo mundo conhece ele. E foi, assim, uma experiência muito doida. E ver aqui a galera tocando na Rádio Capivara me trouxe um sorriso de orelha a orelha, assim. Que é muito legal vocês terem também essa oportunidade de estar escutando esse som que não toca nunca. Nunca ouvi falar de alguém falar de Sui Generis no Brasil. Estou muito feliz aqui na rádio. Valeu, galera. É, às vezes a gente toca uns negócios que pouca gente conhece, mas é isso. Quando a pessoa que gosta da Ivete Sangalo ouve a Ivete Sangalo, ele não está nem aí. Mas quando a pessoa que gosta do Garcia, gosta do Sui Generis, consegue ouvir fora, fica muito feliz, a gente fica feliz junto. Não é, subcomandante? Sim, é isso aí. Vamos aí pro lado B, que falta pouco para começar o jogo. É isso aí, pessoal. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas, y siento las preguntas de tu voz. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Solo quiero despertarte. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo, y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbo hasta abrazarte y me sacan las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Hasta mí, que mañana sobre la avenida nacerá. Calle sin color, vestida de gris, desde mi ventana veo el verde tapiz de una plaza que mañana morirá, y muerto el verde solo hierro crecerá. Viejas en la esquina mendigan su pan, en las oficinas muerte en sociedad, todos ciegos hoy sin saber mirar la espantosa risa de la pálida ciudad. Otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, siempre será igual, nunca cambiará. Lunes es el día triste y gris. Muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. Thank you. y el tiempo traerá a alguna mujer. Una casa pobre, años de aprender. Cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Para dar Jungle Man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. Yeah. de lugar hasta que un día llegaron ellos de brutal sin corazón que destruyó el mundo nuestro. É isso aí, galera. Esse aí foi o disco do Sui Generis, de 1973, Canciones de Inverno. E quem quiser saber mais, procura pelo Charlie Garcia no Google ou no YouTube, vocês vão ver. E daqui a pouco, então, vai começar a transmissão aqui da Capivara ao vivo do jogo, Brasil-Argentina, com Laurinho do Capitão Caverna, chegando na área. E é isso aí, vamos lá, Brasil!